vamos relembrar. Sucesso! Essa é boa, essa é boa. Assim, ó. E meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço os passos na escada. Quem gostou foi Rosa Maria, ó. O abajur cor de carne, o lençol azul e cortinas de seda no seu corpo nu. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até amanhecer. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, entorpecer, entorpecer, yeah, yeah. Já no sax. Você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno. Chama o sax, chama o maestro.